começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui você fala com o seu host de sempre, Paulo Raposo. Ué, acertei. Morrendo de calor, torrando. Mas hoje o assunto é importante. É um assunto que eu queria falar desde o começo. Que desde que eu comecei com essa ideia do QG. Porém, eu não tinha arrumado tempo, então achei que ia ficar um pouco defasado. Mas surgiu uma coisa interessante que foi... dramática. A autora foi pedir desculpas pela bosta que é a animação, e aí eu achei uma brecha pra comentar sobre a série que é Saint Show. É uma obra escrita pela Shimaki Kuroi, que é publicada no Japão desde 2013, aqui no Brasil começou a sair em livros de 2016 para 2017. Mais ou menos isso, se não falha a memória. Eu também sei, me desculpa se eu errei. E assim, atualmente ela conta com 11 volumes publicados aqui no Brasil, 12 no Japão. E cara, a história é simplesmente interessantíssima no mangá. Eu não vou dar sinopse, se você quiser, tem um review meu, tem um instante na época que o manga saiu. Tá aqui nos comentários, tá aqui no texto embaixo. Dá uma lida. E assim, o que eu posso adiantar sobre essa Saint Show é que, considerando que eu estou com o volume 9 ao meu lado aqui pra ler daqui a pouco, é que é uma obra maravilhosa. Na realidade, todos os spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco são. A maior prova disso é que eu já falei de Saint Show em texto, e aí estou fazendo análise do episódio de Assassin. Tem um episódio G na minha estante, tem o Saint Show, estou colecionando Lost Canvas. Só que a série clássica não é tudo isso, todos nós sabemos. E ainda mais depois que o Kurumada resolveu cagar tudo com o Next Dimension, que simplesmente invalida qualquer outro mangá spin-off. Mas, de vago, os fãs amam ele, é a vida. Os fãs amam aquele traço oitentista de bosta. Porque sim, né galera, vamos lá, tudo se atualiza e o mangá precisa atualizar. O anime veio surgir em dezembro do ano passado. Tem previsão pra ter entre 10 a 12 episódios, peço perdão pela cadeira. E assim, vamos ao ponto cerne do meu debate, do meu motivo de querer reclamar sobre a série. Porque não é uma reclamação gratuita. O primeiro ponto é que resolveram colocar Machiko Han, a Machiko, não lembro se é Machiko ou Michiko, é a assistente do Shin Araki na época, nos tempos áureos, como autora dos traços do Saint Show. Eles resolveram fazer um traço padrão pro Saint Show, não sei caralhos, mas eles resolveram. Mas eles resolveram fazer o traço antigo. E a menina, a assistente do Machiko, ela é muito boa, isso é um fato. Tanto que Rinkini Kakeru foi ela que cuidou dos traços, e é um traço maravilhoso. Pro orçamento de Rinkini Kakeru, tá muito bom. E ela que cuidou do Ômega, da segunda temporada do Arco da Palace, que é o arco que a galera muito critica. Então, assim, já sabemos o que esperar. Assim como também já sabemos o que esperar no quesito qualidade, né? Porque Soft Gold foi, ó, uma bosta. Comento dele outra hora. E com isso a gente já sabia o que esperar. Particularmente tudo que vem da Toei, de uns tempos pra cá, não me empolga. World Trigger foi, muito parado. Digimon Tri foi uma confusão gigantesca. Tem todos os textos meus sobre os 6 filmes separados também aqui no site. Em breve eu vou devo fazer pelo menos um comentando no dólar sobre o Digimon Tri inteiro. E até mesmo futuramente um dólar cash sobre Digimon Tree, se vocês quiserem, deixem nos comentários, ou lá no Instagram, ou whatever. Mas assim, é interessante a gente perceber que assim, tudo tinha um caminho pra não dar tão bom. Mas ainda assim, na esperança é a última que morre, nós somos uma camada de fudido e iludido. Primeiro episódio saiu, pô, cara, e falou, opa, vamos ver que a bosta que saiu. E qual foi minha surpresa ao ver que eles condensaram 200 páginas em 20 minutos? Sim, meus amigos, foram 200 páginas em 20 minutos. Não tem como dizer que aquilo é bom. Não tem. Assim, eu estou vendo outros animes da temporada. Até tem texto de alguns deles aqui. Já vi de outras temporadas. Eu fiz um review sobre o anime de Yamada Khan e as 7 Bruxas, que está sendo exibido inclusive no Crunch TV todo sábado. E cara, eu já vi animes fechados. Eu já vi animes que eles pegam um capítulo do mangá e eles adaptam super rápido e tal. Só que quando a história ela já foi explicada anteriormente, a gente até engole. Então aí tá um exemplo de um dos animes que saiu uma temporada atrás aí, que condensaram 3 episódios em 3 volumes em um episódio. Hunter também foi um pouco acelerado no começo e tal, mas assim, a gente engole, porque teve alguma coisa pregressa. Porém, a gente achou não tinha nada. Você tinha um mangá que ele tem um começo, uma introdução, um primeiro volume redondinho, bonito, que você olha e fala, opa, isso pode ir pra TV e vai ficar muito bom. Porém, no anime ficou uma bosta. Primeiro, eles aceleraram tudo, eles tiraram alguns pontos que seria legal colocar, a relação do reencontro das irmãs e tal, e condensaram tudo aquilo. Ali eu já fiquei descrente, ali eu já falei, vai ser uma bosta. Mas do meu lado, pô Paulo, você não pode julgar tudo, Falou, vamos ver mais um episódio. Viu o segundo? Ah, pega tempo depois. Vemos o segundo. Continua a mesma bosta, mas em uma escala menor. Mas quando chegou no terceiro episódio, que foi onde eu parei, é difícil falar isso, cara, porque ficou muito horroroso. Porque eles simplesmente mudaram N pontos, assim, que geraria uma coisa interessante. Porque é um bagulho genérico, uma história genérica, uma história chata, uma história onde as sentias só apanham, basicamente. Não que seja padrão de cavaleiros, não, o protagonista só apanha, mas a gente achou, tem umas coisas interessantes, como por exemplo, você realmente consegue ver que aquelas meninas evoluem. Você vê que elas são as damas de companhia de Athena, mas você vê que elas evoluem. Então, por exemplo, você vê que a Shoko evolui, que a Mia evolui, que a Elda, que vai aparecer mais pra frente, isso já não apareceu no anime, evolui, a chinesinha, que eu não lembro o nome dela, e até a própria Katia, elas evoluem muito como personagens, elas têm um crescimento, elas têm os dilemas delas. A Shoko mais ainda, porque ela caiu ali de paraquedas, e isso é interessante, é você mostrar essa dualidade, é você mostrar esse bom trabalho. Mas tudo que fazem no anime é muito pobre, falta realmente aquela ideia de, é uma história nova, uma história que realmente tenta explorar um lado que ninguém conhecia. É, a ideia de querer colocar a Athena ainda como aquela personagem mongol, porque sim, desculpa gente, a Athena no 80 era mongol, colocar ela como mongol e tipo não mostrar que ela sabia se defender, não mostrar que ela era uma boa personagem, isso é muito ruim. A forma como tudo é conduzido é muito ruim. E aí quando você percebe que fora Toei, o Gonzo também estava envolvido, que também só faz coisas, você fala, mano, não tem como isso dar certo. E realmente não tem, não dá. É triste assistir aquilo. Juro, eu garanto pra vocês que você vê 40, uma hora, que são os 3 episódios, você vai se sentir da mesma forma que eu estou me sentindo falando isso agora. Porque é pobre, cara. Era um roteiro tão bom, tão maravilhoso. Padrões de cavaleiros, claro. E ele é desperdiçado. Ele é fraco, ele é descativante. Ele é algo que realmente você olha e fala, ok, eu esperei meses por isso. E tem gente que fala, mas poxa, Paulo, por que você falou que vai falar do mangá? Então, já vamos lá também, porque a Shimaki foi a público pedir desculpa pelo baixo orçamento da série, etc, falando que o mangá não vendia bem. Eu não sei quem falou isso pra ela, mas o orçamento da série, ele já é decidido desde o primeiro momento. E aí é a própria produtora que decide quanto que ela vai ceder. A maior prova disso é que se você pegar os ovos de Cavaleiro do Zodíaco, a primeira da saga de Hades, o Prólogo do Céu, o orçamento que a Toei desprendeu foi imenso. E ali também tem alterações, antes que alguém mencione, tem alterações, mas eles são alterações que agregam muito ao roteiro. Se a gente achou, nem isso tem. Então, uma coisa é você alterar e agregar no roteiro, porque eu li a saga de Hades no mangá e eu vi no anime. A saga do Santuário, ela é linda, ela é tudo que o Cavaleiro tinha que ser. O Prólogo do Céu, então, nem se fala. Tem texto, inclusive, do Prólogo. Todos esses links que eu falei, esse caralhada de coisa que eu falei, vai estar aqui embaixo. Peço até desculpas pelo palavrão, gente. Eu falei que o conteúdo era clean e aqui está sendo meio explícito. Peço desculpas. Mas, assim, é um anime que ele tem um potencial. Ele tinha um potencial para ser maravilhoso. Ele ser tal qual o Lost Canvas, um bom anime de cavaleiros. Porém, ele acaba sendo fraco. Ele se perde e ele torna todo o conteúdo que lhe deu origem fraco. Invendável, para ser o básico. Porque, desculpa, se eu tivesse visto o anime antes de ler o mangá, que na época eu já tava lendo o volume 4, 5 da JBC, alguma coisa assim, eu juro pra você, eu teria desistido, eu não compraria. Porque eu falaria, meu, se o mangá for desse mesmo jeito, é uma bosta. E o traço da Shimaki, ele é lindo, é maravilhoso, é uma coisa que valoriza realmente aquele design. E não é o que você vê no anime, o anime falha muito, o anime peca muito nisso. E torna tudo que foi trabalhado uma bosta, entendeu? Então, assim, é uma obra que, particularmente falando, só se você for muito fã de Cavaleiro, você vai seguir assistindo. É óbvio que vai ter bonequinhos, é óbvio que se eu tiver dinheiro, por exemplo, eu compraria o de todas as cintas. E o do Saga usando a armadura divina, porque aquilo é da hora. Mas, como anime, pra quem quer ver anime de uma forma geral, quem quer conhecer Cavaleiros, eu não recomendo, porque é um desrespeito até. Um desrespeito com o trabalho da mulher. Porque falarem pra ela que isso é porque o mangá não vende bem, sendo que a ideia do anime é alavancar vendas, é meio bizarro, pra dizer o mínimo. Então, assim, galera, o que eu posso deixar, eu falei pra cacete dessa vez, mas o que eu posso deixar, assim, como uma dica básica é: leia o mangá de Saint Ashou, não veja um anime, sério. Os seus olhos vão agradecer muito, o seu bom senso vai agradecer muito, e o seu senso de roteiro também vai agradecer muito, porque o anime, ele não tem roteiro pra se segurar. Tanto que são 10 episódios extremamente, que até então, pelo que o pessoal tá falando, eu parei no terceiro, tem gente que tá acompanhando até hoje. Tá bem corrido, tá quase adaptando tudo que já saiu. Pra você tomar noção, tudo. e já saíram 12 volumes no Japão. Então, tá muito corrido. Eu não recomendo isso pro meu pior inimigo. Então, assim, se você quiser assistir, um abraço, assiste lá. E depois você me diz o que você achou. Mas se você falar, Paulo, eu não tava em dúvida. O que você me sugere? Não assiste, vai lá comprar um mangá. Vai lá comprar um mangá, vai lá nas lojas, nos sites, ou até mesmo se morar em São Paulo, na Japan Store, compra seu mangazinho e lê. Porque, cara, isso, o mangá é maravilhoso. O anime é um lixo. Enfim, galera, é isso. Um abraço pra vocês e tchau!